ZYL290, AM, Rádio Cultura, 1580 kHz, transmitindo da cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. Cultura, uma rádio mineira. Sertaneja. Toda Meneghel de volta, a sua companheira de todas as manhãs.